sol a brilhar, Maria e as irmãs vão ao sepulcro a buscar a pedra revolvida. Um anjo a falar: buscais a Jesus, ele vive, podeis alegrar. Ressuscitou. Ser nosso Senhor, a vida em nós, ele trouxe ao nascer em cada coração. Seu nome vamos exaltar. As lágrimas cairão, tristeza ao mas a boa nova traz paz e fervor. Vai aos discípulos, diz-lhes, por favor. Ele vai a Galileia, é o nosso Redentor. Ressuscitou, oh, que grande amor. A morte ser nosso Senhor, a vida em nós, ele trouxe ao nascer em cada coração. Seu nome vamos exaltar. Corações cheios de fé, vamos proclamar em todo mundo a verdade. A morte não pode vencer nosso Senhor.